Awesome beats. Desde a teoria do espaço-tempo, desde Adão, desde Abrão e falsos cristos, do primeiro vinho e da culpa cristã. Eu digo, sempre foi o agora e eu não vejo, eu sinto. Vulcão em mim, que exala amor, afeta espíritos, filho de Xangô. Meu machado é luzes, por dentro amarelo, igual maçã. Fugi, vou do céu ao inferno, e olha o que eu trouxe. Mistérios, sabedoria e cura, mano, manjo tanto quanto tu. Então você mistura, eu no gatilho, com sede e com calor. Se os bico vir, nós fura, fura. Nas manhãs sombrias somos sol pra quem sofria, ó. Pra quem pede bênção, pedido é ordem. Tô em Oz, frutas vermelhas, pra girar, girar nessa roda. Não faça o que tá na telha, sinta estrelas. Sinta estrelas, yeah. Sinta estrelas. Awesome beats.com.